Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje iremos falar de um tema sensacional que eu gosto muito. E uma galera aqui curte também. O pessoal, pelo menos dessa equipe, adora esse tema. Naruto? Não, não. Porra, vamos falar dos filmes de artes marciais. Tá perto, tá perto. Aqui é o Seiji. E caramba, como o Jidens adora dragão, viu? Tudo dragão em títulos de filmes. Eu sou o Dailion e eu não preciso de dublês. Não, cara. Tá bom, então. Aqui é o Kuroki e eu chorei ao ver o Chuck Norris no Voo do Dragão. E ele morreu, né? Nossa. Você chorou quando o Bruce Lee arrancou os peitos do pelo dele, né? What? Não, os pelos do peito dele. Os pelos do peito. Os pelos do peito dele. Caraca. Oi, eu sou o Tono e num filme de arte marcial, o país mais odiado do mundo é a Inglaterra. Sempre assim. Histórico, histórico. Então vamos começar, né, a falar desse podcast, né, sobre esse gênero de cinema, filmes de artes marciais. Sim, porque ele é um gênero, que ele tem toda uma cultura e tem toda uma legião de fãs. Mas antes da gente começar a falar sobre os filmes em si, tem que explicar bem o que é uma arte marcial. Ô, Dailon, você que é professor, instrutor de taekwondo, né, faixa preta, uhum, consegue falar pra gente o que é uma arte marcial? Vamos assim, num resumo maior, arte marcial é um sistema de luta ao qual ele tem toda uma filosofia e uma cultura bem enraizada nele. Quando o cara, ele pratica, ele não apenas pratica, ele vive essa filosofia, ele adere isso à sua vida mesmo. Ah, professor Dailion, posso fazer uma pergunta? Professor Seiji Dailion, qual é a diferença da arte marcial pro MMA lá do UFC e tal? Então, basicamente, no UFC eles não têm nenhuma parte filosófica ou cultural. É um esporte com sistemas de luta. Eles pegam vários sistemas de luta, que no caso, na sua raiz são artes marciais, mas lá no MMA eles juntam e transformam num esporte apenas da parte competitiva. Não tem filosofia, não tem nenhuma parte cultural enraizada ali. É pancadaria aí, pronto. É, o foco é na técnica e não no espírito, né? Alguma coisa assim. O foco é mais em ser um jeito mais efetivo em um combate um contra um, dentro das regras de uma arena fechada ou não, né? Ah, sim. É, ou num ringue. E num ringue, né? Por isso que ele é uma... Normalmente, os lutadores eles possuem o melhor estilo que eles se adaptam em pé, vão fazer troca em pé, né? Normalmente Muay Thai ou kickboxing, ou um tipo de luta chão, ou algum tipo de submissão, por isso aí que entra o jiu-jitsu brasileiro e o wrestling e alguma outra coisa que surpreenda a pessoa, né, que de vez em quando alguns lutadores, né, possuem mesmo uma raiz mais voltada à arte marcial, que nem o Lyoto, né, que é karatê, né. Uma outra pergunta importante, a importância da arte marcial para as pessoas, você consegue falar por que é importante a pessoa praticar? Além da questão da qualidade de vida, né, você tem toda uma melhora nas suas capacidades físicas, flexibilidade, força, a condição cardiorrespiratória. Agora já veio o professor de educação física falando chato também. Tá bom, você se formou, cara, você merece, porra. É. Fora isso, você tem toda uma questão de autoestima, uma questão até quando você pega até parte de criança, de formação de caráter, de formação até de cidadão mesmo, porque os valores empregados nas artes marciais em si são valores que é pra transformar um indivíduo no melhor indivíduo dentro da sociedade. Massa. Tanto que quem pratica arte marcial, ele não é estimulado a utilizar aquilo no dia a dia dele pra agressão. Na verdade, hoje em dia, até a arte marcial ela é utilizada até pra melhorar o indivíduo em si, como cidadão, na sua condição física, como pessoa. Porque, como diria um professor da faculdade, que ele era grão-mestre de judô, hoje em dia ninguém consegue vencer a maior arte marcial do mundo, que é o Chumbo, né? Você toma um tiro e já era. Nossa. Chumbo, ótimo nome de arte marcial. Eu me lembrei de uma coisa, quando eu era mais novo eu fazia judô, e aí eu fui expulso porque o negócio que eu aprendi de manhã, eu utilizei à tarde num amigo meu, e aí ele acabou sangrando lá, porque eu usei um golpe com ele, e eu fui expulso. Eu era muito indisciplinado quando eu era mais novo, um demônio. É, isso é algo que não pode mesmo, que negar as crianças aqui, eu falo, mano, não chuta o amiguinho, se chutar o amiguinho, tá lascado na academia, a tradução é. E o pior que é um dos motivos você entrar em arte marcial é disciplina. Disciplina, controle. É que a arte marcial em si, ela continua com uma característica bem militar na nossa questão disciplinar, o que é, até hoje, apesar de tudo, é uma vantagem, essa característica militar, com hierarquia, onde você aprende a respeitar autoridades na sua vida e tal. Mas contanto que essa autoridade também tem suas responsabilidades, né? Por exemplo, sim, sim. Caso em um tipo de treino, né? O pessoa mais experiente, uhum. né? É, acaba sendo acertada pelo cara mais novo, a culpa é do mais velho. Vai querer revidar. Não, a culpa é do mais velho. Ah, sim, e, sim. E se o mais velho acabar machucando um aluno mais novo, ainda é a culpa do mais velho, que ele deveria ter controle sobre isso. É, tanto que no taekwondo, numa parte da filosofia do espírito que a gente fala, num dos itens a gente tem integridade. Você tem que ser íntegro, você tá dando exemplo pros outros, mano. Você tem que ter integridade na sua atitude. Isso também não pode levar a cadeia, que eu já vi alguma coisa assim, né? Um cara que é um faixa preta, ele lutar contra o outro. Sim, sim. Você é considerado uma arma branca. Caraca! A partir do primeiro dan, ou quando antes disso você tá se inscrevendo em algum tipo de torneio, recomendação da polícia, acho que a polícia mesmo, a polícia militar até, eu acho, é que você assina um comprometimento de não agressão, né? Caso isso. Algum tipo de ocorrência com relação à agressão, você é indiciado como agressão com arma branca mesmo. Né? Olha aí! É, tipo, o cara em si, o corpo dele é considerado uma arma branca. Caraca! Por causa da técnica que ele tem e do preparo que ele tem. Sim, eu sou uma arma de matar. Cuidado. Todo mundo aqui já fez algum tipo de luta? Eu não. Você não fez não, Seiji? Mas você tem mó cara de Mestre Miyagi? O Mestre Miyagi é comediante, caramba. Ele não era... Ah, ele sabia. Não, mestre de verdade, pô. Que chato. Ele sabia pintar cerca e encerar carro. É, exatamente. Ah. Uma última pergunta. Pra quem gosta de artes marciais, é bom assistir filmes de artes marciais também? Você acha que é um bom incentivo? Eu acho legal assim, a partir do momento que você sabe diferenciar que aquilo lá é um filme, né? E não viaja na maionese, não sai achando que você consegue fazer tudo que tem lá. Eu acho legal, cara. Eu acho que até eu mesmo, além de ser praticante, ser fã de arte marcial, da técnica, eu sou muito fã de demonstração. E em demonstração tem muito luta coreografada, que é o que tem nos filmes. Claro. Então eu acho uma inspiração legal. Interessante. Dailan tem cara de dublê de filme. Mano, eu na academia eu era o que eu apanhava, que eu consigo girar no ar e cair no chão. Caraca, você consegue fazer isso, mano? Que foda, cara. Eu tomava um chute giratório, eu literalmente me jogava no tatame, mano. Não tava nem aí. Olha aí, dá pra ganhar um dinheirinho extra, o Dailan. Dá, maneiro. Mano. Meu sonho era o Jack Chan vir fazer um filme aqui no Brasil e eu ia ir lá tentar entrar uma de dublê, apanhar pra ele, velho. Já pensou? Olha pra isso. Eu não foda, acredito. Né? Tá demais. Mas vamos falar então sobre os filmes de artes marciais. Afinal de contas, o que é esse tal gênero? Ou subgênero? Afinal de contas, ele é classificado mais como dentro do estilo de filmes de ação. Só que aí, o que tem de elementos em filmes de artes marciais? No geral, em 90% tem que ter um oriental. Com certeza, né? Né? Tem que ter oriental. É clichê. E normalmente a ação é voltada pra luta corpórea, né? Ou com armas brancas, bastões, espadas. Filmes de arte marcial, a ação é voltada pra essa ação física mesmo. Tem muita coreografia nas lutas. Algumas são praticadas por pessoas que são habilidosas mesmo na arte marcial. Outras são preparadas pro filme. Ai, não me lembra disso. Matrix 1. É, está apontando isso pro Keanu Reeves e pro Van Damme, né? Que o Van Damme era bailarino, né? Gente. Não, na verdade o Van Damme, ele treinou karatê mesmo. Apesar de ele ter feito balé. Ele treinou, mas ele de início era mais bailarino do que... Sim. Imagina, o Van Damme, aquele ator de ação, cara, com colanzinho rosa. Não, é, o problema não é só isso também, né? Porque se você for ver, né? Uma vez um professor de karatê, ele ficava muito bravo com o Van Damme, né? Porque tudo que ele faz com chute é um desperdício de golpe, né? Uhum. Espacate é um desperdício de golpe. Voadores com as duas pernas afastadas é um desperdício de golpe. Sim. Porque a defesa contra aquilo é você esticar o braço e acertar o saco dele, entendeu? Porque as duas pernas abertas você não faz, mano. A perna de baixo você tem que dobrar ela e proteger sua parte genital. Isso é básico, mano. Proteger. É básico. Mas assim, o filme de artes marciais, ele também, ele, como é um filme de ação, ele, com certeza ele tem que ter o herói, né? Ele vai derrotando um monte de inimigo, né? Usando toda essa parte da habilidade da luta corpórea. E geralmente esses tipos de estilo é mais o Kung Fu, né? Que eu vejo, né? O Ushu da vida. Alguma coisa assim. É, na verdade, hoje em dia, se você procurar a ficha técnica da maioria dos artistas, eles têm uma mescla justamente até pra tornar a parte visual do filme bonita. Que nem 90% dos atores hoje em dia praticam taekwondo, por causa da técnica de chute que é mais plástica pra questão dos filmes. Claro. É bem variado hoje em dia. Mas assim, uma pergunta que o Croker tinha levantado antes da gravação, né? Ele falou assim, os filmes, então, eles utilizam bastante as artes marciais ou mesmo técnicas de MMA na luta de filmes? Uhul. Então, varia muito do filme. A maioria dos filmes em si, eles utilizam as técnicas de artes marciais, que elas são mais plásticas visualmente falando. Mas que nem o filme do Flashpoint do Donnie Yen, ele utiliza muito técnica de MMA. A luta final do filme mesmo é totalmente MMA. É trocação estilo boxe, Muay Thai, luta de solo com torção, é bem MMA. Ah, sim, mas aí depende do ator, né? Tem sim. Gente que adora o MMA. O Donnie Yen, por exemplo, ele adora o MMA. Sim, e além de depender do ator, depende muito do filme, da temática do filme. Ah, também. Sim, lógico. É, porque se você tá fazendo um filme histórico, onde a sua escola de Wushu é específico, você dá um suplex alemão no cara, não vai ficar muito bom, entendeu? Não faz sentido, né? Claro, é lógico. Mas às vezes eu tenho a impressão que, por exemplo, quando eu olho o Jack Chan fazendo lá as loucuras dele, tem hora que ele simplesmente, acho que ele esquece dos estilos de luta e as artes marciais, ele vai pra algo que, tipo, joga tudo na outra pessoa, sabe? Então, tipo, ele acaba misturando um monte de... Ou aquilo dali é um estilo de luta também. O estilo de Jack Chan, né, é que ele tem influência de outros comediantes, o Buster Keaton, o Charlie Chaplin, que utilizava bastante o ambiente e o próprio corpo pra causar um impacto de engraçado, né, no caso. Por isso que, em algumas lutas, ele utiliza objetos comuns como armas, utilizar o melhor ambiente possível, no caso. Na maioria dos filmes dele, ele nunca tá sobre uma superioridade sobre os inimigos dele, né? Ele sempre tá acuado, né? Como se todo mundo ficar brincando, né? Quando a brata voa, você se vira, né? Se você tiver que jogar alguma coisa na pessoa, você vai jogar alguma coisa na pessoa. Sendo que ele apanha muito, né? Se você perceber também, né? E é isso que acontece, né? Fora isso, também tem a questão que o Jack Chan, além disso, ele mescla nos filmes dele elementos da ópera chinesa, do teatro chinês que ele fez quando era novo, tal, questão de acrobacias, que tem acrobacias ali que não tem nada de arte marcial. É questão mais pra deixar engraçado, pra deixar bonito. E o que uma coisa que é também característico dos filmes de Jack Chan, até os mais modernos, que você pega filmes dele clássico da década de 70, ele luta naqueles estilão clássico dele, com comédia, mas estilo clássico de Kung Fu. É que ele puxa a sequência de luta pra um combate mais moderno e realístico, digamos assim. Não é uma coisa tipo o Jet Li, que tá enfrentando 10 caras e ele tá naquela posição de Wushu lá e ele bate em todo mundo e ninguém encosta nele. Entendeu? Que eu fico puto da vida com isso, mano. Tem um problema, né? Mas é estilo do ator mesmo, não tem jeito, né? O único problema é a maior reclamação, né? A mesma reclamação com o Super Sentai, né? Porque o soldado Healer não ataca ao mesmo tempo, todo mundo ao mesmo tempo, né? E é isso que o Jack Chan tenta dar uma amenizada. Tudo bem que normalmente vai um de cada vez, dois de cada vez, mas de vez em quando eles começam a jogar coisa em cima dele. Balde, tipo, começa a dar tiro, derrubam ele do prédio e ele sem dublê tá rolando, quebrando costela e tá aí, entendeu? Tá indo. Os filmes de artes marciais tem que falar que ele tem um estilo bem típico de filmagem, bem característico, que envolve fios suspensos, trampolins, algumas explosões e vários dublês acompanhando pra caramba, né? E barulhos estranhos. Ah, é. Mas digamos que eles são os especialistas em fios suspensos, né? É o estilo de filmagem de arte marcial. Tem muita gente que é muito especialista e o pessoal de Hollywood contrata esses caras quando tem que fazer esse tipo de ação. É que tem aquela... Eles colocam esse tipo de ação, né? De fios, né? Porque nas histórias de heróis chineses, diziam que o controle de ki era tão poderoso, né? Que eles conseguiam praticamente voar. Ah, sim. E o controle corpóreo era ridículo, né? Como se isso não fosse nada. Fora que tem a liberdade poética. Sim. Vai muito pela questão da descrição histórica. Porque o pessoal daquela época, se você for pegar qualquer descrição de época, quando os caras viam um lutador, os caras fantasiavam. Falavam, não, o cara consegue derrotar 1000 dragões. Mano, não existia dragão. Mas o cara falava que o cara lutava luta com um dragão. É claro, claro. Se você ver, na história coreana, a origens do taekwondo, antes de se formar o taekwondo, que o taekwondo é mais moderno, o pré-histórico, digamos assim, tinham uns guerreiros que eles eram chamados de homens voadores ou homens pássaros. Simplesmente chamavam isso e você pensava, o cara voa? Não, é que o cara conseguia dar uma voadora no guerreiro que estava montado no cavalo. Ele derrubava o cara do cavalo com uma voadora. Porra. Só que isso era tão impressionante que os caras falavam que os caras voavam. Não, o cara só saltava muito alto. E isso acontece até próximo dos anos 1900 e pouquinho, 60, 70, né? Até com Masoyama, né? Que é o criador do Kyokushin, né? Sim, Masato Soyama. Ele tinha muitas histórias, tipo, ele quebrou um chifre de um boi com um chuto, e ele quebrava coisas e treinava com ursos e... Ele matou um cara com um soco na cabeça. Ele matou um cara com um soco só, apesar que acho que o do boi diz a lenda que tem uma filmagem. Não, tem, eu já peguei, tem filmagens dele pegando o boi, segurando o boi e depois dando uma pancada no chifre. Esse cara daí não é o Chuck Norris, não? Tá aparecendo. É, esse cara aí, esse cara em específico, além dele ser o criador, né, do Shin, dos estilos de karatê de impacto, né, do mais full contact, né, ele inspirou alguns personagens, tipo o Ryu, Enshiro. Ah, o próprio Takuma. O Takuma é o... Mano, Takuma é o Oyama total, velho. É o Oyama total, mano. Do 13 ele tá igualzinho. Oyama total. Ele mais velho, assim, é incrível. Caramba. E o pior de tudo que o Oyama, quem quiser até ver a história dele, existe um filme chamado Oyama, que conta toda a história do Masutatsu Oyama, que é algo que eu nem sabia, porque eu não tinha pesquisado, que o Oyama ele era coreano e ele se naturalizou japonês. Era coreano. Ele gostou tanto da filosofia e do jeito de vivência que se você falar que ele não é japonês, ele é perigoso, arrancar sua cabeça. Não, era, né? Porque agora ele já morreu. Literalmente. Ele já morreu. Bom, tem que falar então que os filmes de artes marciais, eles também eles são produzidos em sua grande maioria em países asiáticos, né? 99%, acho que não tem como não sair disso, né? E eles são muito populares. Muito populares mesmo. São os que, nossa, os gêneros de filmes são os que mais vendem, né? Lá em Hong Kong, na China, Taiwan também. E, cara, ele já teve um grande auge, né? Na década de 70, 80, 90 também. Vai, hoje tá um pouquinho mais baixo. Bem mais baixo. É que, na verdade, hoje em dia não tem mais aquele estilo de filme de arte marcial puro. Ele sempre coloca alguma trocação de tiro, alguma coisa de ação fora a luta. Que os filmes clássicos que fizeram sucesso nessa década de 70, 80, principalmente os orientais, eles eram arte marcial pura. Era luta, pronto e acabou. Hoje em dia já não. Sempre tem que ter um elemento de ação a mais, até por causa dessa globalização que tem que agradar a todos os públicos. Né? E tem outros pontos também, né? A suspensão de descrença aumentou, tá, né? Sim. Mais complicado. Falta o grande astro também, né? Falta, e outra coisa também é, pessoas querem conteúdo, não somente, você matou meu pai e eu vou arrebentar tudo. Você, sua mãe, seu gato, sua vaca, vou quebrar tudo. Não, não funciona mais. Ah, apesar que era da hora, velho. É legal, até estão tentando voltar isso, até com cenários. Mas eu não porque sei. Porque o pior de tudo, que antigamente, há séculos atrás, era assim mesmo. Você matou meu pai, eu vou matar sua família inteira. Eu vou jogar sal na sua casa pra que não nasça nenhuma planta. É assim, velho. Tô falando, é filme do Charles Bronson de antigamente, cara. Na boa. Bem assim. E às vezes nem chegava a matar ninguém. Era. Você desrespeitou o meu espaço. Você desrespeitou meus ancestrais. Quero vingança. Agora eu vou acabar até com seus ancestrais. É. O Dylan, você quer falar um pouquinho sobre essa parte do cinema chinês? Também, japonês. Assim, a principal questão que a gente pode ver hoje em dia, na década de 70 e 80, a gente tinha, assim, muito difundido o cinema chinês na questão de lutas e artes marciais. A gente tinha pouca coisa que vinha pra cá, até por causa dos imigrantes, pouca coisa do cinema japonês, que vinha muita coisa até da década de 50, os filmes do Akira Kushida de samurais e tal. Não. Olá, pessoal. O Dylan pediu para consertar uma gafe que ele fez. Assim, então, quando vocês ouviram Akira Kushida, na verdade ele quis dizer Akira Kurosawa. Ou seja, não confundam um cantor de músicas de tokusatsu e outras coisas afins, né? Com um grande diretor de cinema japonês. Tá bom, galera? Fui. Mas era muito difundido o cinema chinês. Hoje em dia, com a globalização, você tem muitos filmes de origem tailandesa, filmes de artes marciais coreanos, e até mais recentemente um que ficou bem famoso, já saiu até uma continuação, da Indonésia, aquele The Raging Redemption. É verdade. Saiu dois, né, tal. Saiu dois, sei. Já. É muito bom, muito e... bom. E que mescla esses filmes atuais, né, que é arte marcial mais ação, com um pouco de gore, né, que eles gostam de sangue pra caramba nesse filme. E ele é interessante, depois a gente até comenta mais, né? Que ele tem uma boa desculpa por ele ser bem em arte marcial e combate com arma branca, né? Sim, é. Porque lá mesmo, ter uma arma é muito cara e é muito problemático. Então, é a realidade de lá, então fica bem mais fácil fazer o filme desse jeito, né? O plot pega bem. Fora isso, essa diferença entre a questão dos países, né? Você tem muito também característica por muito pegar a cultura, que nem filmes chineses, lógico, você vai ver mais Kung Fu, filmes japoneses, você vai ver mais karate ou até coisas de samurai mesmo, e assim vai. Mas apesar que em filmes japoneses, existe essa maior preferência histórica a samurais, né? Sim. Ao mais clássico. Karate nem tanto. São poucos, mas existem, existem atores japoneses que fazem filmes de Kung Fu também. Sim, não, existem, atores antigos, né, que você, hoje em dia eles quase não fazem muito filme. Tem um ator clássico que ele fez aquele filme com o Jet Li, que ele é até homenagem a um filme do Bruce Lee, que é filme dele. Isso, que é quando mata o mestre dele, que ele estuda lá na escola japonesa. Tem o Fist of Legend. Fist of Legend. Legend of Fist é do Bruce Lee, Fist of Legend é do Jet Li. É, o Bruce Lee é Fúria do Dragão. É, não, traduzindo. Fist of Fury. Isso, verdade. Fist of Fury. Que, nossa, não tem dragão no nome, os caras colocam dragão no Brasil, beleza. Já falei esses tradutores pessoal aqui, cara. Eu adoro botar dragão num título de filme. E que aquele cara que faz o tio da menina lá, que luta com ele, ele é japonês, ele é um ator que desde a década de 70, ele faz filmes chineses. Ele vai pra Hong Kong como japonês fazendo filme lá. E tem vários atores que a gente nem sabe, assim, que são japoneses, que participam de filmes de artes marciais. O Ken Watanabe, eu acho que ele já chegou a participar de alguns filmes de artes marciais. Aquele lá que faz a origem e tal. O Último Samurai, Que mais... A Conspiração Xangai, eu acho que ele participou. É que assim, parece que antigamente ele era mais um ator dramático, né? Ele é dramático, né, na verdade. Na verdade, o Ken Watanabe, ele pegou ação mesmo, foi no Último Samurai. Isso. A partir de quando ele foi pro... Ele apareceu pro Ocidente. Que antes ele era mais filmes clássicos, porque filmes de samurai, eles são mais focados em contar uma história... No drama. Do que em luta. Claro. Porque as lutas são... Lutas de samurai não são lutas devagar. Elas não têm troca de espada. Você pegou no pescoço, pegou na cabeça... Acabou. Morreu. Tirando o Rurouni Kenshin agora, de resto... do Samurai X, do Rurouni Kenshin... Sim, o Rurouni Kenshin, se ele tivesse usando a espada de verdade, é na cabeça e acabou. Ah, com certeza. Não, na verdade, mesmo uma Sakabatou, velho, ia quebrar o crânio do cara. Ia matar. É porque é pra ficar bonito. Ele tem um controle mentiroso. Ah, com certeza. O controle desse cara é absurdo. Mas o que é legal, que pelo menos nesse filme eles fizeram, que eles colocaram o Kenshin utilizando outras técnicas samurais, além da técnica de espada, que no anime e no mangá não tinha. Que ele utiliza técnicas de Aikido e Judo e Jiu-Jitsu. Ele usa a técnica de Aikido e Jiu-Jitsu, né? Que é velho, né? Da época, né? É velho, né? Da época. E técnicas de... Até de lança, acho que ele usa, né? Um bastão, né, também. Não lembro muito bem. Não, basicamente ele utiliza a técnica de espada, que tem uma... No 2 agora ele utiliza só a bainha na luta, que a Sakabatou tá quebrada. Só a bainha. E... Que é muito e de Aikijutsu mesmo, que no anime não tinha. E, mano, quando eu vi eu falei, pô, fizeram o bagulho. Da hora. O único golpe que ele usou foi no show, nessa luta, que é aquela cotovelada, né, que você usa pra counterar, né. É só o único golpe que ele deu. Porque logo no primeiro filme ele já fez isso, né, porque ele não quis machucar as pessoas puxando o Sakabatou pra não chamar a polícia, então ele bate com todo e quebra os bokutos na cabeça de todo mundo. Que é da hora. É muito bom. É que é bonito pra caramba. Eu tô recebendo spoiler, mas tudo bem. Coitado do Kuro. Você não calma viu? Que tá sendo o terceiro, tá vindo. Calma, a gente não vai falar dele porque ele não tá na pauta, a gente só citou. Exatamente. Aqui não é um podcast de samurais, é um podcast de filmes de artes marciais, galera. Spoiler, o Shishio morre, né? Então o Kenshin vive. O cara assistiu o anime todo. É verdade, eu já vi o anime, então. Ai, meu Deus do céu. Vamos falar então dos principais atores de artes marciais. Pelo menos é o que a galera realmente reconhece como um grande ator. Então vamos começar com o primeiro, o melhor de todos, na minha opinião, o Bruce Lee. A grande referência, o ícone de filmes de artes marciais. Ah, o mestre dos mestres. Ah, eu tenho essa pergunta. Por que que os caras gritam sempre? Por que o Bruce Lee grita sempre? Quando alguém tá fazendo arte marcial, a galera grita também, tipo, bem gay assim. Não. Não. Aí depende do cara. Primeira coisa, se você falar desse jeito, você já vai levar um tapa na cara. Primeiro ponto. Segundo ponto, existe... Melhor pessoa, acho que até pra explicar, é o Dylan, no caso, né? Que é professor de Taekwondo, né? E tem, e tem esse tipo de grito também, que é nas artes marciais japonesas, se chama Kiai. Uhum. E nas artes chinesas já é outro nome, né? O coreano é Kiha. Mas eles utilizam que... O melhor exemplo que você vai ter é o King Kappa. É que, tipo assim, principal questão. O Bruce Lee, dizem que ele não acreditava muito nos gritos. Que ele fazia isso no filme. Dizem que muitos falavam que era pra tirar sarro das artes marciais japonesas, principalmente, que todas elas utilizam grito. E algumas pessoas colocavam que, tipo, é pra ficar mais interessante no filme, porque um cara lutar sem fazer nenhuma menção de som, mano, é vira um filme do Chaplin de luta. Vai ser tenso, é. É porque o cara era muito rápido e, tipo, não faz barulho. É, né? Na verdade, os caras, durante a época do Bruce Lee, os caras pediam pra ele fazer os movimentos mais lento porque as câmeras não captavam o movimento dele. Basicamente isso. As câmeras não conseguiam captar. Nossa. E da questão cultural do grito, existe a... Principalmente nas artes marciais que na japonesa e na coreana, até porque a coreana, por causa da invasão do Japão à Coreia e como a Coreia ficou reprimida de praticar sua cultura e suas lutas, ela mesclou muita coisa da cultura japonesa e da arte marcial japonesa. O grito, você tem aquela visão que o grito, como é ki-hap, né, ou ki-ai no japonês, que é o grito da vida, é o grito da energia, onde você consegue liberar a sua energia do seu ki e conseguir fazer com isso com que seu golpe saia com maior energia. Além de que, muitas vezes, você pode usar ele também como uma finta, onde você vai fazer o grito, o adversário acha que você vai atacar, no primeiro vacilo dele, você ataca e leva um nocaute e tal. Mas, assim, a questão cultural é basicamente essa, é a liberação de energia através do grito pra conseguir dar um melhor ataque. E uma pergunta, por que os caras de academia também dão esses gritinhos? Não, aí aquela gemida lá já é uma frescurite pra ele falar, não, vou dizer que eu tô fazendo muita força, porque, mano, aquilo não é grito, aquilo é gemido, é diferente. E assim, e às vezes quando você vem em competição, o cara tá gritando, é praticamente desespero, porque ele não tem mais força e respiração pra nada, ele não tá aguentando mais. O grito faz, tipo, quase que pra ajudar a respirar. É, porque o torneio, ele tá enfrentando várias pessoas e segurar e aguentar até o final, e os finalistas ficam num estado de exaustão que é absurda. Apesar que no Taekwondo, pelo menos antigamente, quando não existia colete eletrônico, você conseguia literalmente conseguir um ponto no grito, você dava um grito tão forte que o árbitro achava que você conseguiu acertar o ponto e ele apertava o botãozinho lá e marcava ponto pra você, mano. Era meio doido nessa época. Maneiro. Os gritos do Bruce Lee eu imaginava muito mais como, tipo, o terror psicológico contra aquele vilão que ele tava lutando, sabe? Sempre quando eu via assim, ele... É que se você for ver, também era uma coisa até, vamos dizer assim, pra deixar o filme mais bonito, porque é uma marca registrada, cara. Você pensa no Bruce Lee, você pensa nos gritos dele, mano. Que é muito característico, era uma coisa frágil. Certeza, com certeza. É por isso que todos os filmes dele têm fúria no nome, né? Tem dragão, né? Mas assim, é fato. Quando alguém fala assim, ah, vou imitar o Bruce Lee. Aí fica lá, aqueles gritinhos dele. É normal, cara, é isso. É uma marca registrada, praticamente, que se tornou Bruce Lee. Mas é bom falar do Bruce Lee, né? Que assim, algumas informações rápidas dele, né? Por exemplo, ele criou uma arte marcial bem conhecida pra galera, né? Como é que fala o Dayan? Jeet Kune Do. Isso, Jeet Kune Do. Ou também Jeet Kune Do. É, depende da pronúncia. Ele diz... Que não era uma arte marcial. É, exato. Que é uma filosofia, porque ele é formado em filosofia... A Universidade de Washington. E a Universidade de Washington, aqui nos Estados Unidos, né? Quando isso. Ele foi pra lá, né? E o tempo que ele ficou meio machucado... um problema, sim. Ele desenvolveu essa filosofia, né? De adaptação, sim. De melhoria, a melhoria do próprio ser, né? Pensamentos com que faça o ser humano evoluir em conjunto com o físico, né, no caso. Ah, sim. É, se você for olhar pelo aquele conceito que a gente colocou no começo do que é uma arte marcial, Jeet Kune Do se encaixa bem, porque tem toda uma parte filosófica, mas é que o próprio Bruce Lee, ele não considerava, ele falava que era um sistema de combate ao qual a pessoa iria tirar o que era melhor proveitoso pra ela, pra aderir a ela, ao sistema de luta dela. Ele pensava dessa forma. E era por isso que ele era bem criticado pelos outros professores, né, no caso, que não seguiam uma regra específica, um estilo específico, né, no sim. caso. Se você for pensar, o estilo dele meio que iniciou o MMA. Se você lembra daquele... Lembra do filme, acho que é Operação Dragão, né? Uma das primeiras lutas. Você viu como eles estão vestidos? Roupas brancas, amarelas... Não, aqueles shorts... preto. Ah, sim. As luvas e as proteções. Se você for ver, aquilo é o... O MMA atual. Verdade. É o MMA atual. É. E a questão do Bruce Lee também, a ideia dele, no Jeet Kune Do, ele pegou muito base do Wing Chun, que ele era a ideia da interceptação. Tanto que o Jeet Kune Do significa o caminho do punho interceptador. Que a ideia dele era você antecipar o ataque do adversário e acertar o adversário antes. Tanto que pra isso, pra desenvolver o Jeet Kune Do, além de treinar jiu-jitsu, boxe, tudo, ele treinou bastante esgrima pra pegar todo esse avanço e antecipação de esgrima pra aderir ao estilo dele. Sério, véi? Sim. Sabe o que é o engraçado? Nossa. Tem um fato engraçado que o estilo de footwork, né, dele, que é o trabalho de pernas dele, não vem muito de uma arte marcial, mas sim do hobby e do trabalho dele. Do tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá. Caramba, essa eu não sabia. Nossa, velho. Que demais, gente. Mano, Bruce Lee foi campeão estudantil de tchá-tchá-tchá. O cara dançava muito, velho. Olha aí, revelações, dançava, hein. Dançava muito, mano. Um vem do balé, o outro do tchá-tchá-tchá. Eu tô querendo ver onde é que vai chegar esse cash. Você acha que ele encontrou a mulher dele porque ele bateu em alguém na rua e salvou ela? Não, foi pura dança e lábia. Olha aí, é um bailarino mesmo. Não, e assim, pode parecer besteira, mas tem muitos artistas marciais, até praticantes de outros esportes, que eles procuram alguma atividade de dança, e muitos até o balé clássico, pra melhorar essa questão de postura, de técnica de pernas. Tem um exemplo bem real, que o professor, meu professor de Aikido, Estados Unidos, né, treinou com o Steven Seagal e tudo mais, ele incorpora muita coisa da dança country. O footwork dele é absurdo. Você não consegue, o cara tem 60 anos de idade e você não consegue pegar o footwork dele. Tenta pisar no pé dele, dar um carrinho nele, não consegue, senão vai pegar ele. Mas assim, continuando no Bruce Lee, ele é considerado por muitos o maior lutador do século XX. Realmente, tem uma legião de fãs. Ele é muito referenciado em vários lugares. Estátuas, ícone pop, de outras coisas. E referências também de personagens fictícios criados que homenageiam o Bruce Lee. Sim. Eu acho ele legal, mas tipo, acho que é porque eu nasci na época do Jack Chan, então... Ah, não, mas você tem que entrar no contexto da época, né, cara? Ele ajudou a difundir muito a arte marcial no ocidente. É isso. E na verdade, muito do que se tem em filme de artes marciais hoje, até em questão de ângulos de câmera, foi o Bruce Lee que criou. Sim, o Bruce Lee, ele é um bom ator, um bom diretor também, cara. Ele não é só um bom lutador, na minha opinião. Bom ator, assim... Eu acho um bom ator. Eu adoro o Fúria do Dragão, a atuação dele, por exemplo. Eu acho que você acha bom dublador. O dublador dele talvez seja um bom ator. Mas não. A expressão corpórea dele de atuação, cara. Eu gosto dele. É que os filmes de artes marciais não são conhecidos muito bem pelo seu diálogo, no caso, né? É que, na verdade, assim, o Bruce Lee também é uma coisa que a gente não tem em contato com ele, mas o Bruce Lee fez filmes desde os 7 anos de idade dele lá em Hong Kong. Ele tem filmes que ele faz com criança, ele fez muitos filmes dramáticos. Sim. Durante a adolescência dele. O problema é que se derem oportunidade correta pra ele, os filmes chineses dele são completamente diferentes dos filmes americanos, no caso. Sim. Ah, lógico. Tanto que na época que ele fazia filmes lá na China, quando ele era mais novo, ele ainda não sabia lutar direito, ele não era esse tão hábil nem em artes marciais como ele foi depois, quando ele começou a fazer os filmes de artes marciais. O negócio dele era mais dramático. E a única coisa que ele não mudou é um pouco daquela superioridade que ele passa sempre, né? Porque desde criança ele não aceitava desaforo pra casa mesmo. Não. Antes de ter... O pior é que ele foi colocado na frente desse professor. É, o Ip Man. O Ip Man, pra ter mais disciplina. Só que a personalidade dele é tão forte. Sim. Que ele se mantém. Isso também ajudou ele no cinema, né, no caso. Se você for ver a biografia do Bruce Lee, né, ele nasceu em Chinatown, São Francisco, mas depois mudou pra China, só que ele brigou muita gente, ele ficou treinando também, né, mas ficou brigando tanto, que ele teve que voltar pros Estados Unidos, porque os pais estavam com medo de que ele morresse ali, de tanta briga. Porque ele não tava brigando, ele tava quase arranjando briga com o pessoal da máfia. Tríade. É, com a tríade. A máfia, então, é a tríade. E não é assim, brigas, ele nocauteou a pessoa, não, ele quebrou, fraturou muita gente. É fratura. É absurdo. Então, se você queria alguma prova que ele luta muito, é quando a máfia tá atrás do cara, praticamente, né? E o Bruce Lee, ele era realmente praticamente imbatível na luta, porque você olha fisicamente, ele não tinha um grande porte físico. Graças à técnica dele e ele saber utilizar o corpo, os golpes deles eram extremamente traumáticos. E uma coisa meio triste, que talvez por isso causou possível morte dele, né? Ah, sim. Porque você, como professor de educação física, zero, quase 0% de gordura no corpo é ruim. Não, na verdade, se você tem vários, quase 0% de gordura no seu corpo, você faz com que a maioria dos seus sistemas não funcionem direito, questão hormonal, tudo não funciona direito. Sem contar que o Bruce Lee, ele era tão obcecado por melhorar a sua condição física, que o excesso de atividade física pode te levar à morte, cara, pode te invalidar. E o Bruce Lee, ele era muito obcecado, cara, ele era muito obcecado. Nossa, ele era viciado lá pra melhorar ainda mais a parte abdominal dele, cara, nossa, ele... Você olha treinos abdominais que o Bruce Lee fazia, cara, é gritante, é ridículo se você... É animal, mano, pelo amor de Deus. É muito louco. O legal, assim, na biografia do Bruce Lee, então, depois que ele voltou pros Estados Unidos aos 18 anos, depois de uma muita briga lá na China, aí ele foi estudar lá na Universidade de Washington, depois, né, ele encontrou a mulher dele, a Linda Emery. E aí teve dois filhos, o Brandon Lee e a Shannon Lee. Que, assim, a Shannon Lee ainda tá aí, né? É. Viva. Já o Brandon Lee, ele também sofreu o mesmo mal do Bruce Lee, que foi morrer fazendo filmes. É, até pior, o dele foi até mais trágico, né? Eu pensava que o Bruce Lee tinha morrido há alguns anos atrás, quando eu era criança. Eu pensava que o Bruce Lee tinha morrido do tiro, mas na verdade foi o filho dele, né? Foi o filho dele. É, as pessoas confundem também. Quem morreu do tiro foi o Brandon Lee, que na verdade a história foi mais ou menos assim, que tinha aquela pistola falsa, que tinha projéteis assim de festim, né? Mas tinha uma sujeira lá dentro. Na verdade, eu tava vendo numa reportagem, parece uma das versões, é que eles utilizaram aquela arma pra fazer tiros com munição real em uma cena, pra dar mais impacto, pra ficar mais bonito, uma cena que não atirava em ninguém. Só que um dos projéteis ficou preso no cano e não fizeram a limpeza da arma. Quando colocaram o festim ele tem muito mais pólvora do que uma bala normal. Ela tem que explodir, né? Pra explodir, pra ficar aquela coisa mais cinematográfica. Isso. No que utilizaram essa arma posicionada pra ele, a explosão do festim fez com que o projétil que tava no cano fosse expelido e atingisse o Brandon Lee no abdominal. Ele acertou uma artéria abdominal dele, ele teve hemorragia e acabou falecendo. E foi no Corvo isso daí, não foi o nome do filme? Foi no Corvo, imagens do Corvo. Foi o último filme dele. É. E aí que são as suas similaridades deles, né? Os dois tinham habilidade incrível e os dois não completaram os últimos filmes, né? Tanto que até ocorreu que essa sua ideia dele morrer com tiro pode ser por causa do último, entre aspas, né, filme do Bruce Lee, que pegaram até cenas do funeral dele e colocaram no filme e juntaram várias cenas de vários filmes diferentes, até recortes de cabeça dele de outros filmes, cara. É muito feio a montagem que fizeram. É o Jogo da Morte, né? O Jogo da Morte. É o Jogo da Morte que, tipo, na história do filme ele é morto, só que, tipo, ele fingiu a morte dele e tal. Só que a cena de que ele tá sendo enterrado, velado, são cenas reais do funeral do Bruce Lee. Eu não sei como os caras conseguiram utilizar isso. Caramba, viu? É, porque o Bruce Lee, na verdade, ele morreu de um edema cerebral, né, em 73. Dizem que foi vítima de uma reação alérgica de um remédio que ele tomou. E as teorias da conspiração dizem que ele foi envenenado. É, pela tríade, né? Algumas são. Ele foi envenenado, outros dizem que pode ser overdose, que eles não querem dizer alguma coisa. Divulgar pra dizer que ele usava droga e tal. Apesar que, do jeito que ele era obcecado pelo corpo, eu acho duvido que o Bruce Lee usasse droga. Véio. É, eu acho de muito difícil com relação a drogas, né? Até porque o pai dele foi viciado em óleo e ele tinha um exemplo em casa do mal da droga.